chama. Eterna essa paixão que explode em emoção. Mas quem ficou na mira do seu coração? Eu vou. Na vida tenho a intenção que é amar. Eternamente eu vou te amar. Eterna essa paixão que explode em emoção. Mas quem ficou na mira do seu coração? Eu vou. Na vida tenho a intenção que é amar. Se é o avesso da dor, já não corro perigo. Me fez juras de amor, mas só quer ser meu amigo. Se é o avesso da dor, já não corro perigo. Me fez juras de amor, mas só quer ser meu amigo. E se depender de mim, faço tudo. Os anéis de Saturno vou roubar para você. Se depender de mim, esse amor sincero que é tudo que eu mais quero, vem pra mim. Eu vou pegar meu bem, o trem do amor. A minha vida sem você já não tem graça. Eu vou levar você também, eu vou. Não tem saída desse amor, você não escapa. Eu vou pegar meu bem, o trem do amor. Eu vou levar você também, eu vou. Não tem saída desse amor, você não escapa. Mas quem ficou na mira do seu coração? Eu vou. Na vida tenho a intenção que é amar. Se depender de mim, faço tudo. Os anéis de Saturno vou roubar para você. Se depender de mim, reviro o mundo. Por esse amor sincero que é tudo que eu mais quero, vem pra mim. Pegar meu bem, o trem do amor. A minha vida sem você já não tem graça. Eu